Se há coisas que nos irritam profundamente no nosso dia-a-dia, estas são algumas delas. Há sempre aquele momento terrível em que vamos jantar à casa de alguém que não conhecemos, pedimos para ir à casa de banho e olhamos à nossa volta e não há papel. Estou sentado na sanita, distraído como sou. Olho à minha volta, o papel higiênico acabou. Começo a ficar nervoso, não há nenhum na prateleira. O ativo de limpar o cu à cortina da banheira. São merdas destas, são merdas como estas, que me deixam fodido. São merdas destas, pequenas merdas como estas, que me deixam fodido. E quando vocês conhecem uma miúda nova, conseguem convencê-la a ir à vossa casa? Conseguem, pronto, chegar ao coisa e tal? E acontece isto: levo uma miúda para casa, a coisa começa a aquecer. Levo-a para a cama, não sei se me estão a perceber. Nem 5 minutos passaram e tenho de me levantar. Porra, agora é que me veio a vontade de mijar. São merdas destas, são merdas como estas, que me deixam fodido. São merdas destas, pequenas merdas como estas, que me deixam fodido. E quando aquele vosso amigo que vocês já não veem desde o tempo da faculdade, sim, aquele amigo que andava sempre com as miúdas mais giras, vos convida para sair. Um amigo meu convidou-me para sair, mas a coisa correu mal, ele bebeu até cair. Levei-o para casa, descubro que afinal é solteiro. Deu-me um beijo molado e apalpou-me o traseiro. São merdas destas, pequenas merdas como estas, que me deixam fodido. São merdas destas, pequenas merdas como estas, que me deixam fodido. E quando aquela vossa amiga boa, tão boa que vocês andam mortinhos para lhe saltar para cima há tanto tempo, vos convida para jantar em casa dela? Uma amiga convidou-me para jantar em casa dela e eu estava mortinho, era para jantar lá ela. No final passámos à ação em várias posições. Descubro que ela tem um cão que me veio lamber os colhões. São merdas destas, pequenas merdas como estas, que me deixam fodido. São merdas destas, pequenas merdas como estas, que me deixam fodido. São merdas destas, pequenas merdas como estas, que me deixam fodido.